Siga a gente no Twitter, @ClubeDoCaipirão. No Facebook, Clube do Caipirão e Caipirão Radialista. E-mail, clubedocaipirão@hotmail.com. clubedocaipirão.com.br. A raridade da canção chega no Clube do Caipirão. Vamos ouvir Na Hora do Amor com Teodoro Sampaio. Peço carinho, você me obedece. E quando me beija, você me enlouquece. Na hora do amor, você me devora. Você é amiga, amante, senhora. Você me deseja a todo momento. E quando me abraça, me acende por dentro. Eu sou um escravo deste amor bandido. Eu sou seu amigo, amante, marido. Você é meu sangue correndo nas veias. Calor que me aquece nas noites de inverno. Vivemos somente para o nosso amor. E o resto do mundo que vá pro inferno. Não somos casados, porém não importa. Não damos ouvidos ao que o povo diz. Eu quero que o mundo inteiro se dane. Pra mim só importa que você me ame. Sabemos que somos um casal feliz. Você é meu sangue correndo nas veias. Calor que me aquece nas noites de inverno. Vivemos somente para o nosso amor. E o resto do mundo que vá pro inferno. Não somos casados, porém não importa. Não damos ouvidos ao que o povo diz. Eu quero que o mundo inteiro se dane. Pra mim só importa que você me ame. Sabemos que somos um casal feliz. Você está ouvindo Clube do Caipirão.

estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Muito bom dia, amigos amantes da música sertaneja. Sejam bem-vindos ao Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, o otimismo no seu dia. Barba bem feita com pouca água. 5 minutos fazendo a barba com a torneira aberta gasta até 12 litros de água. Por isso, abra a torneira somente quando for enxaguar o rosto. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. O Luquinha faz sinal que tem moda no jeito e é moda bonita. Vamos ouvir Rancho de Saudade com Leôncio e Leonel. No meu rancho de saudade, tudo se entristeceu. Foi-se embora a sertaneja que nesta terra nasceu. Tudo sente a sua falta, o sertão emudeceu. Os passarinhos não cantam, tão sofrendo que nem eu. Depois que ela partiu, deixando a solidão, a saudade e a tristeza mora no meu coração. Minha roça tá no mato, encostei meu violão. A lua sente a falta da minha triste canção. Caipirão. Eu sou um caboclo que vivo da enxada, não falta nada na minha palhoça. Eu tenho orgulho em ser um roceiro, sou um brasileiro criado na roça. Lá no meu sítio não passa o asfalto, é bem no alto na serra de lá. Não tenho carro e nem maquinário, mas o meu padar eu não deixo parar. Minha lavoura é abençoada, terrinha amada, dá tudo que planta.